você quero pensar. Eu saio pela rua e procuro te esquecer. A sua falta me faz enlouquecer. Eu penso que é mentira, mas depois vejo a verdade. Quando alguém fala em seu nome, eu morro de saudades. Eu te conheci sem ao menos esperar. Agora eu te perdi, como é que vou ficar? Peço desculpas pelo que aconteceu. O culpado dessa história não foi só eu. Quando eu te conheci, você falou assim, que o nosso amor nunca ia ter um fim. Eu fiquei na ilusão e tentei acreditar, mas agora acabou, o melhor é te deixar. Você marcou lindos momentos, agora estou sozinho com você no pensamento. O seu olhar, o seu sorriso profundo, a força que me faz enfrentar esse mundo. O seu olhar, o seu sorriso profundo, a força que me faz enfrentar esse mundo. O seu olhar, o seu sorriso profundo, a força que me faz enfrentar esse mundo. O seu olhar, o seu sorriso profundo, a força que me faz enfrentar esse mundo. E à noite eu saio procurando uma razão, deixo a fantasia controlar meu coração. Eu ando, procuro e não consigo encontrar, falta alguma coisa pra poder me completar. Este vazio que eu estou sentindo agora é a sua falta que eu sinto a toda hora. Onde eu estou andando parece eu não ter fim. Essa cidade sem você pra mim é tão ruim. Procuro andar em lugares diferentes, fugindo das pessoas que estão em minha frente. Faço de tudo pra poder te esquecer, mas quando chega a noite eu só penso em você. Você me fez sonhar, você me fez sentir, você me fez achar o caminho pra seguir. E agora eu estou só, sem ter pra onde ir, mas espero que um dia você volte para mim. Seu olhar, seu sorriso profundo, a força que me faz enfrentar esse mundo. Seu olhar, seu sorriso profundo, a força que me faz enfrentar esse mundo. Vou seguir o meu caminho e não olho mais pra trás. Garoto igual você, eu não amo nunca mais. Se foi tudo ilusão, agora acabou. Fiz tudo o que pude, mas não adiantou. Coisas tão bonitas conosco aconteceram, momentos de amor que no fundo apodreceram. Não te peço muita coisa, só te peço uma chance. Me abrace novamente e me ame um instante. Pode ser difícil, mas pode acreditar. Entenda que no fundo eu só queria te amar. Parece brincadeira essa história de amor, mas eu te amo de verdade, entenda como for. Pegue minha mão, caminhamos novamente. A estrada do amor está bem em nossa frente. Deixe de lado tudo o que aconteceu. São águas passadas que no mar adormeceram. Seu olhar, seu sorriso profundo, a força que me faz enfrentar esse mundo. O seu olhar, seu sorriso profundo, a força que me faz enfrentar esse mundo. Seu olhar, seu sorriso profundo, a força que me faz enfrentar esse mundo. Seu olhar, seu sorriso profundo, a força que me faz enfrentar esse mundo.